3520, copia o 190. Querida, 3520, 3 horas de Salvador, Aracaju, nível 190. Decolador 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle 1208, aciona 5471. Chame para puxa acionar.